Quando eu pensei que tava ruim e não podia melhorar, algo me dizia para mim não me desesperar. Mas arrepia, é uma responsa enorme. Duas filhas nessa cidade, será que dei mole? A menta não volta, aborto é covardia. Se já dei conta de uma que veio, outra que tá de boa, vai ver a luz do dia. A mais velha me deu força, quem diria? Alícia, que mina linda, cabelo enrolado, seu sorriso desestressa das labutas do meu dia a dia. Deu uma magia que faz eu me tornar Davi e derrubar vários Golias. Essa é quem curte o meu rap e fala: papai tá massa, que tá bença e se tranca dentro do quarto chateada. E pede pra eu não sair de casa, tenho que ir, mas vou voltar. Eu nunca vou te abandonar. Agora tem Ana Sofia, sabe que malandrinha que troca a noite pro dia. Coruja e me vicia, que faz eu sentir o que há tempo eu não sentia, que só senti pela Alicia. Obrigado por me fazer sentir, Ana, o que há muito tempo eu não senti. Ama, obrigado por me fazer sentir, Ana, o que há muito tempo eu não sentia. Ama, obrigado por me fazer sentir, Ana, o que há muito tempo eu não sentia. Ama, obrigado por me fazer sentir, Ana. Passei um bocado e sei que ainda vou passar. A vida é assim, não tenho o poder de mudar. Tô preparado pro fracasso, mas vou fazer meu melhor. E se der certo, vagabundo, seguro os B.O. Obrigado, meninas, voltei a acreditar que sou capaz de fazer, que posso me superar. Eu fiz muita gente rir, mas fiz o dobro chorar. Hoje eu peço perdão, eu sou capaz de mudar. Achou que estava em vão, pois tenho tanto a falar. O que não falta é inspiração. E o meu sonho não é só meu não, tem muita gente envolvida que acredita numa melhor possibilidade de vida. São vários trampos, várias correrias, são várias noites acordadas, vários leite, várias fraldas, várias lágrimas desperdiçadas. Mas me compensa quando eu chego em casa e elas gritam, faz bagunça e me abraça e diz pra mim, e elas diz assim: papai. Pois elas diz: papai, muito obrigado.